Eu gosto de música americana e vou pro baile dançar todo fim de semana. Só que na hora de voltar pra casa é o maior sufoco pegar condução. E de repente pinta até um arrastão. Pior do que tá, vai ficar. Esconda a grana, o relógio, o cordão. Cuidado pra passar um arrastão. Esconda a grana, o relógio, o cordão. Cuidado pra passar um arrastão. E o crioulo que diz: mas o que foi que eu fiz? E o crioulo que diz: mas o que foi que eu fiz? E o crioulo que diz: mas o que foi que eu fiz? E o crioulo que diz: mas o que foi que eu fiz? Sou Grand Prix, Jet Black, fracão. O bicho come solto no salão. Cashbox, super quente, power som. O DJ faz rolar o som do bom. Equipe livre, chique show, fixação. Rapaziada afinada no refrão. Estúdio Black, Black Magic, flamação. E todo mundo vem cantar no mesmo tom. E o crioulo que diz: mas que foi que eu fiz? E o crioulo que diz: mas que foi que eu fiz? E o crioulo que diz: mas que foi que eu fiz? E o crioulo que diz: mas que foi que eu fiz? Esconda a grana, o relógio, o cordão. Cuidado pra passar o arrastão. Esconda a grana, o relógio, o cordão. Cuidado pra passar o arrastão. Esconda a grana, o relógio, o cordão.